O Instituto Reinaldo Rezende vem proporcionando aos seus pacientes uma qualidade diferenciada de atendimento baseado em evidências, utilizando para isso equipamentos de última geração, só encontrado nos melhores centros do mundo, aliado a um serviço honesto, sincero e eficaz. Pois para nós, cada paciente é único e muito especial. Centro de Correção da Visão Instituto Reinaldo Rezende. Excelência com amor. Olá, que você esteja tendo um bom dia. Eu sou o Silvio Lodi e está começando mais uma edição do Acaerte Notícias. Acompanhe os principais destaques de hoje. Setor hoteleiro estima a ocupação de 95% nos principais polos turísticos catarinenses neste feriadão de carnaval. Empresários do setor de bares e restaurantes projetam elevação no faturamento durante a folia. Cuide da sua saúde durante o carnaval. Dicas para aproveitar a festa com equilíbrio. Redes sociais terão que informar sobre risco de uso por crianças e adolescentes. Proposta de deputado catarinense altera o marco civil da internet. Programa Penso Logo Destino capacita agentes de saúde e combate às endemias em Santa Catarina. Segunda-feira de sol e calor intenso em Santa Catarina, com temperaturas perto dos 40 graus. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Dia a dia. Hoje é um dia especial para a saúde dos nossos ouvidos. Em 3 de março, celebramos o Dia do Médico Otorrinolaringologista e o Dia Mundial da Audição. Uma data para lembrar da importância dos cuidados com a nossa audição e valorizar os profissionais que cuidam da saúde do ouvido, nariz e garganta. Ruídos altos, uso excessivo de fones de ouvido e infecções podem comprometer a audição. Então fica a dica. Faça exames regulares e proteja seus ouvidos. Ouvir bem é viver melhor. Santa Catarina, em destaque. O carnaval movimenta a hotelaria e o setor de bares e restaurantes em Santa Catarina. O repórter Cadu Reis nos traz informações sobre esse tema. Cadu, quais as projeções de impacto deste feriadão, hein? Silvio, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis estima uma ocupação de 95% dos quartos neste período nos principais polos turísticos catarinenses, como a Grande Florianópolis e o Litoral Norte. Em outras regiões, como o Sul do Estado e o Planalto Norte, a taxa supera os 70%. A diretora-presidente da ABIH Santa Catarina, Margot Rosenbrock Libório, analisa. Isso é importante porque movimenta os meios de hospedagem em todo o estado. Temos um fluxo turístico importante e a gente espera que toda a cadeia produtiva do turismo lucre, tenha impacto por causa do feriado. Uma pesquisa realizada antes do carnaval pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes apurou que 69% dos empresários do setor no país aguardavam por elevação no faturamento neste feriadão. A presidente da Abrazel Santa Catarina, Juliana Mota De Bastiani, ressalta. O faturamento do carnaval, ele dá fôlego e sustentabilidade para o empresário ao longo do ano, que é muito importante para o setor de bares e restaurantes, que a gente tenha realmente uma temporada e um carnaval com muito faturamento, porque o setor, ele está, né, não só endividado, como sofrendo também aí com alta de impostos, com a inflação, com o custo dos insumos que não está sendo conseguido colocar para o cardápio. Então, a gente tem aí uma série de quesitos, né, onde a gente realmente precisa ter uma boa temporada de verão. O carnaval é uma época de festa, diversão e atração em várias cidades do estado. Desfiles das escolas de samba em cidades como Florianópolis e Joaçaba, blocos de rua em Laguna e São Francisco do Sul, shows musicais e outras atrações distribuídas nos municípios. Porém, nos períodos destas festas, que costumam estar associados à ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e com o calor intenso em Santa Catarina, é importante ter cautela. Vamos saber com a repórter Carol Denardi como curtir o carnaval com saúde e disposição. Carol! O excesso de álcool e de alimentos ultraprocessados durante o carnaval podem trazer consequências negativas para a saúde. Como pondera a coordenadora do curso de nutrição e docente da Estácio, doutora Anete Mecenas. O consumo excessivo de álcool, assim como de alimentos ultraprocessados, é fator de risco para várias doenças, em especial doenças cardiovasculares. Então, dessa forma, a gente precisa ter todo cuidado, né? Porque, de fato, o álcool é fator de risco para doenças, de uma forma geral. Esse excesso de álcool, ele vai desencadear um maior risco, né, de hipertensão arterial, de alterações metabólicas que vão contribuir. Também, né, o álcool, ele é calórico, vai contribuir para o ganho de peso. O excesso de alimentos ultraprocessados, você vai estar consumindo mais sódio, por sua vez, vai contribuir para o aumento da pressão. Normalmente são alimentos mais açucarados, mais ricos em gordura, que contribui também para o risco de diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus tipo 2. Mas para curtir os dias da folia e a maratona dos eventos e bloquinhos, sem descuidar da saúde, doutora Mecenas alerta para a importância de hábitos saudáveis durante a folia, a começar pela hidratação e alimentação equilibrada. Uma onda de calor está muito quente, então se hidratar o tempo todo, e não é chá, suco, é água mesmo. Beber no mínimo ali 2 litros de água e se hidratar. Ficar atenta à cor da urina, para ver se a urina não está muito amarelada, para que você não possa estar desidratado. Mas fazer as refeições de forma equilibrada. Então, um café da manhã, um almoço, né, comendo um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, isso no almoço, no jantar, um lanche ali, né, de preferência uma água de coco, um suco de fruta. O IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, iniciou a capacitação de agentes de saúde e combate às endemias com foco na sustentabilidade e tem a previsão de treinar cerca de 12 mil profissionais este ano. Acompanhe os detalhes com a repórter Amarilis Pequeno. O programa Penso Logo Destino, do Instituto do Meio Ambiente em Santa Catarina, iniciou esta semana sua primeira capacitação do ano, destinado a agentes de saúde e de combate às endemias. O treinamento acontece em várias regiões do estado, com os primeiros encontros realizados em São Miguel do Oeste. A previsão é que até o final deste ano, cerca de 12 mil profissionais participem das atividades, com novas capacitações já programadas para abril em Itajaí e Caçador. Cícero Brasil, coordenador estadual do PLD, destacou a importância de munir os profissionais com informações cruciais para a preservação ambiental e a melhoria na gestão de resíduos. O que nos traz o fortalecimento às pessoas que desconhecem o programa e as ameaças que tem os itens da logística reversa no componente metais pesados, e uma vez que a relação de qualidade ambiental tem a ver com saúde pública. A capacitação tem como objetivo a formação de uma rede estadual bem informada sobre as práticas sustentáveis necessárias para combater a poluição e melhorar o manejo dos resíduos, especialmente aqueles destinados à reciclagem e reutilização. O que nos dá a garantia de que as pessoas vão começar a procurar os lugares chamados pontos de entrega voluntários, fazer a destinação correta. E aí nós mediamos junto com as entidades gestoras o recolhimento desses materiais de forma gratuita. Esperamos que nós alcançamos mais uma vez aí a condição de pioneirismo no Brasil como uma ação genuinamente catarinense em função das nossas características de município de pequeno porte. Contato entre redações. Os trabalhos para melhorar o escoamento da água no Rio Itajaí Azul, em Rio do Sul, devem avançar. O governo de Santa Catarina anunciou que agora em março começa a retirada de uma ilha de sedimentos acumulados na região da BR-470. Quem traz os detalhes é a repórter do Grupo de Comunicação Difusora, Cristiane Faustino. Olá, Cris, a obra vai ajudar a amenizar os problemas relacionados às cheias na região, não é? Olá, Silvio. No entendimento da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, sim, a medida faz parte das ações de dragagem do rio, que teve mais de 5 quilômetros concluídos. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, que esteve aqui em Rio do Sul. A retirada da ilha de sedimentos, que é um grande amontoado que acumula areia e galhos, busca melhorar a fluidez da água e evitar represamentos, que ao longo dos anos contribuíram para o desmoronamento de parte da BR-470. Além disso, a obra faz parte de um conjunto de intervenções para a revitalização da bacia hidrográfica e controle de enchentes. Segundo o secretário, a nova etapa de dragagem terá início entre os dias 10 e 13 de março. O serviço será executado pela empresa Penescal Engenharia e Construções Limitada, com investimento de pouco mais de R$3 milhões, e vai remover 750 metros de sedimentos. Ainda segundo Hildebrandt, para avançar no trabalho de dragagem dos rios e atendendo um pedido do prefeito de Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, o governo estadual avalia se o repasse dos recursos será feito diretamente à prefeitura ou se a licitação será conduzida pelo próprio Estado. Do Grupo de Comunicação Difusora para o Acaerte Notícias, Cristiane Faustino. Obrigado, Cris. Direto de Brasília. De Brasília, Rita Sardi. Rita, dentro do parlamento, há muitas preocupações pelo uso excessivo das redes sociais por crianças e adolescentes, né? Olá, Silvio e ouvintes. Exatamente, Silvio. Um dos projetos em tramitação prevê que os provedores de redes sociais serão obrigados a veicular mensagem de alerta a cada acesso de usuário com frases do tipo: o Ministério da Saúde adverte aos pais e responsáveis sobre o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. A frase deverá advertir sobre o mal que o uso pode causar à saúde mental dessa faixa etária. De autoria do deputado catarinense Jorge Guetem, do Republicanos, o projeto insere a medida no marco civil da internet. Guetem diz que a proposta segue o que hoje é feito com o cigarro, por exemplo. Então, assim como o cigarro, assim como outros produtos nocivos à saúde, entendemos que tem que ter um limite e as plataformas devem controlar o acesso, ou no mínimo dar um alerta para os pais, para as crianças, adolescentes, quando está ocorrendo um uso indevido ou um uso abusivo das plataformas. Silvio, o parlamentar ainda cita uma pesquisa que indica, segundo os pais, que 49% de seus filhos tiveram algum contato com publicidade não indicada para a sua idade e que 53% pediram algum produto após ter visualizado na internet. Previsão do tempo. E vamos conferir como fica o tempo. Daniele Lima traz a previsão. Olá, Daniele, bem-vinda. Olá, Silvio ouvintes. A segunda-feira permanece com o predomínio do sol em Santa Catarina, devido à influência de uma massa de ar seco e quente. Nos extremos do dia, há maior nebulosidade nos planaltos, Vale de Itajaí e Litoral Norte, o que ameniza um pouco o calor. Entre a tarde e a noite, não se descarta a possibilidade de uma pancada rápida e isolada de chuva. Os ventos sopram de nordeste, com rajadas no Litoral Sul e Florianópolis. No Grande Oeste, à tarde, os ventos passam a soprar de sul. As temperaturas estarão em elevação, com máximas próximas dos 40 graus no Litoral Sul e no Grande Oeste. Nas demais regiões, variam entre 30 e 34 graus. Já na terça-feira de Carnaval, o tempo segue firme, com sol e poucas nuvens, que devem ser mais presentes no Litoral Norte, Vale do Itajaí e Planalto Norte. O calor continua, com máximas entre 30 e 40 graus. Lembre-se de se hidratar, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e aproveitar ao máximo. Um excelente carnaval a todos e até a próxima! E assim chegamos ao final de mais uma edição do Acaerte Notícias. Agradecemos a sua companhia e esperamos estar juntos novamente na quarta com mais informações de credibilidade para você. Fique bem e até lá! Vejam que maravilha! O Costa do Sol tem sempre uma novidade especial para nós. Carnes fresquíssimas, frutas e legumes abastecidos diariamente. Aquele pãozinho, que crocante! A variedade de frios e a qualidade dos pescados são incríveis. Tudo isso, mais um atendimento 10, tornam o Costa do Sol o nosso supermercado. E lembrem-se, o Costa do Sol é pequeno só no preço. Costa do Sol! Aqui tem TED. Ali também tem TED. Ali tem TED. Aqui tem TED. Opa, aqui tem TED. Aqui também tem TED. Aqui tem TED. Em toda a cidade tem TED. A TED Imobiliária está presente nos melhores imóveis de Araraquara. Com equipe treinada e qualificada e assistência jurídica gratuita, a TED garante tranquilidade, segurança e agilidade na hora de comprar, vender ou alugar o seu imóvel. TED Imobiliária, a imobiliária dos bons negócios.